que decolou à frente, mesma saída. Salvador, boa tarde, Stan 3835, informação Romeu, autorização Campinas, nível 360. 3835, aguardo autorização 360 para Campinas. Obrigado. Zulu, pista 28, com os últimos 90 metros impraticáveis, gol 9755. 5000, confirma ajuste. E 12, 10012. 10012, obrigado. Seis 9 8. Bono 785 Recife agora na frequência 1288. Bono 785. 288, ok. Golf Kilo Oscar, controle. Golf Kilo Oscar, já falou de Alagoinha, agora 88. Tá passando 2000 em ascensão para o 045 para Salvador, está com o POB de 08, alternando Aracaju. A marca é 429225. Entendo que já fez o plano de volta, faça o navio, confirma. Lógico, submantendo 045, mantendo-se regras visuais, ajuste 1012, Concorde Transponder 0245, Golf Kilo Oscar. 0245, acendendo para 045, Golf Kilo Oscar. Espaço Lima autorizado, final LS Zulu, reposta cabeceira 28 à vista. Gente visual com a 28, Papatango Whisky, Fox Lima. Já intercepta no momento o localizador? Cliente, já no LAP. Corre 118.6, bom pouso. Cliente, 118.6, o Whisky Fox Lima. 1012, Whisky mantém 2000, autorizando final ILS Zulu, gol 1012. Cliente, 2000 pés, autorizado interceptar final do ILS Zulu, no 012. Seu vento 240 graus, 05 nós. Cliente, livre pouso para o Whisky Fox Lima. Gente, mantém a escuta. 340. Vai me releva 340 do 4065. Foi cancelamento e ingresso na base da 17. Solicita. Whisky Fox Trot Lima, informo que tem outro tráfego aguardando para decolagem na pista 17 alinhado. Se cancelar, vai aguardar o mesmo decolar. E a previsão do mesmo decolar é após o pouso do tráfego à sua retaguarda, ou seja, mais ou menos entre 5 a 10 minutos. Gente, vamos prosseguir para 28, Whisky Fox Lima. Afirmativo. Vitor Juliette, estou ciente da sua posição, aguarde sua coordenação com o controle. Sim. Pode repetir. Papatango Mike Bravo e uniforme, prossiga. Lima Juliette Lima, voe direto Sagaz, Lima Juliette Lima. Obrigado, direto Sagaz Lima, cruzando 110. Matinho, qual será a pro ideal para Sagaz? Sagaz 241. A gente dá presente então, direto Sagaz, Lima Juliette Lima. Lima, direto Sagaz na sua escuta. Lima, ativo ainda na escuta. Azul 4065, climb initially, flight level 320, Azul 4065. Restrict flight level 320, azul 4065. Afirmativo. 19.80. Eu acho que é o Golfo Lima. E está no pátio 5, informa o POB. 04 para acionamento de táxi, chama a torre em 118.62. Golfo Lima, grato para o serviço. Alô. 60. Para ILS-28. Papatango Lima Juliette Lima, chame Recife agora na frequência 288, câmbio. Recife 288 Lima. Azul 4065, your speed initially 230, climate level 320, and contact now receive center. On frequency 128.8, over. Speed 230, climate level 320, receive center 128.8, Azul 4065. O gol 1-0 nos dois estabilizado na final da 2-8. 1755, desça e mantém agora 2000 autorizado final LS, gol 1755. 2000 autorizado em LS, 755. 1-0-1-2, torre 1186, bom pouso. É, 18-6, senhor? É, hoje é 1186, bom pouso. Já volto, obrigado. Torre, boa tarde, gol 1-0-1-2, final da 2-8 visual. Boa tarde, gol 1-0-1-2. Aguarde autorização de pouso. Aguarde. Alfa de Lies, principal, reporta lá na Lima, o Whisky Fotterman. Adigere. Fala, que dá pra ir. Já do táxi, o ajustando 012, reporte para o cruzamento da pista. Afirmativo, estou solicitando que inicie o táxi, está no pátio 5? Afirmativo, está no pátio 5, está iniciando o táxi. Afirmativo, vai manter posição no ponto, no, na Papá, aguardando o cruzamento da pista, via Quebec. Gol no 0-1-2, livre pouso, pista 2-8, vento 2-2, 0 grau, 0-6, nós. Livre pouso na 2-8, na 0-1-2. Descida autorizada, repórter cruzando 3.000 descida, Juliette Quebec Kilo. Controle Salvador, boa tarde, chegou no 925. Olha o Gosto Elástica para a descida. 35, estamos prontos já para o puxa-acionamento. Sim, é o TAM 3835, indaga se o senhor já tem nossa autorização, informa que já estamos prontos para o puxa-acionamento. A gente aguarde, mantém a escuta, o TAM 3835. A gente aguarde, Mike Bravo Uniforme, que não tinha chegado a sua CHG, mudança de matrícula de Mike Charlie Alfa para Mike Bravo Uniforme, aguarde. Golfo Kilo Oscar, senhor. Agora 15 milhas para a descida. Desça para o setor de tráfego, pelo Golfo Oscar. Sete, pode ir para a rotatória, senhor, para a posição do 7? Afirmativo. Obrigado. Gol no 755, autorizado ILS, gol no 755. Autorizado ILS, 55. 3567, desça e mantenha 3.000. Pois estava Bandeira, Alfa Victor Juliette. Via Taxiway Lima, Mike, e vai manter a posição na Taxiway Quebec para o cruzamento. Lima, Mike, manterá a posição na Quebec para o cruzamento, o Papatão Whisky Fox Lima. Golf Kilo Oscar, controle. Assina. Mantenha setor 360, pois tem uma aeronave já alinhada na cabeceira 197 com a torre. Temos tráfego na final de 5 milhas aí próximo a Simões Filho, também com a torre para pouso na 197. Mantenha setor, aguarde para prosseguir para pouso 197. Golf Kilo Oscar. É, então vai passar 360 pela esquerda, ok? Se mantém posição antes da Alfa. 309, mantém antes da Alfa. Kilo Quebec Serra, faça espera na presente posição, a 1500 pés, o ajuste no 0 no 2, aguardando instruções para prosseguir para pouso. Serra. Ajuste no 0 no 2, está autorizado, seu pushback acionamento, chame táxi. Afirmativo, 1012, livre pushback acionamento, chama táxi. Solo, boa tarde, gol no 0 no 2. 118.6, bom pouso. Serra. Na 28, um Boeing da Gol e tem uma decolando da 107 pro corredor forte. Quais são? Decolando da 35 pro corredor forte. Ah, sim, Matheus. Mantendo 1500 pés e espera aquilo que vai ser. Aqui o Fox Lima está autorizado o cruzamento de imediato, pista 1735 até o pátio 5. Boa tarde. Já iniciando o cruzamento da 357, o Alfa Vitor Juliette, decolada aos 1-1, controle 1-9.8, bom voo. 398, até o braço. Oscar Golf Lima, afirmativo, Fátio 3 vai chamar 1-2-1.9. Paulo, Papatão, Oscar Golf Lima. Oscar Golf Lima, confirmando, está no pátio 3. Eu estou na frente do pátio do Correio aqui, estou no final do em frente à estação do Correio. Ah, sim, gente. Foi confundido então, pátio 5. Aguarde, já está pronto para o táxi? Afirmativo. Então, Oscar Golf Lima, e está visual com o Boeing da Gol ingressando a táxi Aquilo para o pátio 3. Afirmativo. Gente, vai dar passagem ao mesmo e após, com segurança, prossegue o táxi via Kilo, Alfa, e vai reportar antes da Taxiway Golf. Kilo, Alfa, reportar antes da Golf. 1925, desse mantém 3000. Desce para 3000, 1925. Brasília, Romeo. Stand by 6321 and maintain the position flight level 3002 Brasília. Stand by. 380, please. 360 estendido, após desse 360 estendido, está livre prosseguir para a reta final da 197. Golf Kilo Oscar. Kilo Oscar, mais um 360 estendido, após estar autorizado a final da 197. Ingresso na Alfa, o Oscar Golf Lima. Oscar Golf Lima está ingressando na Alfa. Próxima Golf vai chamar a torre 108-612. Ajuste no 0 no 2, tem um bom voo, boa tarde. Golf Lima. Agora a final da 197, após 360, quando estiver já no rumo de para pouso na pista 97 final longa, deverá chamar a torre 118.6. Golf Kilo Oscar. Tranquilo, Oscar Fazer o 360, está autorizado para o final da 97, é isso? Afirmativo. Obrigado. Principal, gol 1-0 no 2. E a posição, gol no 0 no 2. Mantendo a posição, no 0 no 2. Na cabeceira no 7, que ele vai ser. Quilo Quebec Serra, livre pouso, pista 1-7, vento 230 graus, 04 nós. Serra. Livrou na Delta. Gol no 0, gol no 755, boa tarde. Prossiga táxi em frente, Alfa, cruza táxi aí, Alfa, ingresse na Quilo, pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio principal. É, Alfa, Quilo, pátio 3, aguarde para ingressar no principal, 755. Mike Bravo, uniforme, protocópia. Mike Bravo, uniforme, está autorizado para Jacobina. Autorizado, número voo 180. É, a rota é DCT. Decolando da 17 com curva à esquerda após a decolagem na saída Momo Albo, após direto. Transponder 5513 e a frequência do controle 119.80. Frequência da torre 118.612. Filha, Guardião 03. Guardião 03, então inicialmente vai decolar com proa sul no corredor Axé em coordenação com o controle Salvador em 119.8. Terá condições de decolar a 35? Positivo, decolar a 35. Estou permanece autorização com pista 17, aguardando a confirmação junto à torre. O Mike Bravo uniforme está autorizado acionamento e para o táxi chama a torre em 118.612. O ajuste é 10.12. Então, bom voo, boa tarde. Final de 5 milhas da 7, vai reportar o golpe piloto. 2, tomando boa tarde, está 3567. Está 3567, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. E a Índia Alfa, e próxima. Chame pronto, correção. Vai manter a posição antes da taxiway Delta. Gente, livre táxi. De Alfa e mantém a Cidade Delta 3235. Bem. Aguarde, Mike Bravo uniforme. Então 3567, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 05 nós. Livre pouso, pista 3567. A firma agora está autorizada a ingressar a parte principal para o gate 02, o gol no 0 no 2. Ingresso 02. Gol no 755, segue o Boeing da companhia via parte principal para o 04. Segue a aeronave da companhia para o 4, 755. Vini? É o Papa Tango, Oscar Golfo Lima. O Papa Tango, Oscar Golfo Lima, tá na interseção Golf no ponto de espera, pronto. Quente, Oscar Golfo Lima, mantenha Golf. Uno 925, complete o final, LS Zulu, chame torre 118.6, bom pouso. LS Zulu, 18.6, gol no 925, boa tarde. Oito a bordo? Mike Bravo uniforme autorizado, táxi. Reporte para ingresso na 107. O ajuste é no 0 no 2. Sou Salvador, boa tarde. Gol no 925, atualizado em LS da 28. Gol no 925. Continue a aproximação para 28, aguardando autorização de pouso. Informo o número 2. Seja como número 2, a pista ainda está com interdição, gol 95. Os últimos 90 metros. Sente, gol 95. Oh. Vicente, informação Romeu, solicita autorização de tráfego para Confins no nível 360. Net aguarde, 360, número 2 para cópia, Altan 3217. Aguardando. 3835, continue seu táxi, táxi Alfa em frente e próximo a Golf Chame Torre 108612. Ajuste 10012, tem um bom voo, Batar. Afirmativo. Segue o táxi, próximo a Golf Chama Torre. 10012, 3835. Alisa, 1219, tá 3567. Controle Salvador, Alfa VT Juliet. Prossiga. Meu no forte, solicita 1615, senhor. Gente, sua pra 1615, peixe. Gente, graças. Guardião 03, reporte alinhado e pronto na 17. Reportará alinhado e pronto na 17, Guardião 03. Gol no 925, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 06, nós. Livre pouso na 28, gol no 925. Alfa Juliette para o 612, 3567. Guardião 03, está pronto para decolagem? Guardião 03, livre decolagem, pista 17, vento 230 graus, 05 nós. Livre decolagem, Guardião 03. Link Brasil 631, approved to Brasilia, flight level 360 via Upper Zulu 17, and the departure 10828, and after departure left turn, and goal departure, and Ofito transition, and squawk 5531, and control departure frequency 119.80. Roger, Salvador 360, squawk from runway 28, turn left. Gola Ofito 5531. Salvador Depart Control 119er. Default 8. Okay, Ocean I 6321 the airway Upper Zulu 17. Upper Zulu 17. Okay, read the backs correct, Bianca Brazil 6321 and the altimeter side 1012 and approve the startup and push report red for text. We will report. Solo Salvador, boa tarde, gol no 925 naquilo. 925, boa tarde, táxi livre via Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette para o 05, gol 925. Controle Salvador, Guardião 03. Guardião 03, prossiga visual no corredor Axé, reporte para regresso. Pouso em Ondina? Afirmativo, senhor. Gente, reporte visual com aeródromo. Retificando, senhor. O Guardião 03 vai permanecer em patrulhamento sobre a cidade de Salvador. Gente, então na escuta para regresso, Guardião 03. A escuta permanente, 03. Oscar Golf Lima, livre decolagem pista 28, vento 220 graus 04 nós. Livre decolagem 28, Oscar Golf Lima. Ciência 3835 está pronto, ponto de espera 28. Ciência 3835, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera. Golf Kilo Oscar, só confirma o estacionamento. Bate o tempo, querido. Esperando o Xingu sair pra gente ingressar logo. Ciente, mantenha posição na Quebec aguardando. Mantenha posição na Quebec, o Golf Kilo Oscar. Mike Bravo Uniforme tá livre pra seguir na cabeceira 35. Mantenha a saída, Momo Alvo direto. Controle 119, decimal 80. Autorizado para confins nível 360 via Upper Whisky 58, decola pista 28, saída Gole, transição Gonza. O transponder 5532, o controle 119, decimal 8, TAN 3217. Guarde, TAN 3217, o ajuste 1012, chame pronto, pushback acionamento. 1012, chamará pronto, 3217. Oscar Golf Lima, decolada 25, controle 119, décima 8, bom voo. Golf Lima, bom serviço. Controle, boa tarde, o Papa Tango, Oscar Golf Lima. Golf Lima, contato radar vigilância na saída lotar, Oscar Golf Lima. Oscar Golf Lima? Está em contato radar, vigilância, sube, mantém nível 090 na saída lotar, Oscar Golf Lima. É, teu Golf Lima autorizado, a direita está presente, está visual no setor. Mantém da proa, Oscar Golf Lima. Ah, mantém da proa, aguardando a autorização, Oscar Golf Lima. Autorizado agora, curvar à direita para o perfil da saída lotar, Oscar Golf Lima. Afirmativo, acendendo para o 90 na lotar, curvando a direita do presente, Oscar Golf Lima. A frente da 28 com a saída conflitante. Mike Bravo e Uniforme informam que será o número 2 agora para a decolagem. Sua saída é a Momo, vai interferir com o tráfego à frente. No entanto, a aeronave está alinhada na 28 com saída Gole, não vai interferir com o mesmo. Tudo bem. Então, 3835, livre decolagem pista 28. Informo que vai manter a proa até em coordenação com o controle Salvador. O vento 220 graus 04 nós. Livre decolagem, então 3835, mantém a proa até contato com o controle. Correção, TAN 3835, está livre da restrição. Pode ir, seguir a 700 pés após curva à esquerda. Sente. Mike Bravo Uniforme, aguarde. Salvador. Boa tarde, tá 3835. 3835, controle, contato radar.